Eu só quero que Deus me ajude e o menino muito mais também. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa, o menino não é ninguém. Pois a rosa é uma flor, a flor é uma rosa e o menino não é ninguém. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Há 6 mil anos o homem vive feliz, fazendo guerra e as gira. Há 6 mil anos Deus perde o tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6 mil anos Deus perde tempo fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Eu sou um homem sincero porque nasci, cresci e vivo livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, nascer e viver livre. Eu sou um homem sincero que quero morrer, mas sempre viver livre. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Deixa o menino brincar. Ah. Ah. Joga a bola pro menino. Há 6 mil anos o homem vive feliz, fazendo guerra e asneira. Há 6 mil anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Há 6 mil anos Deus perde tempo, fazendo flores e estrelas. Olha o menino, ui, olha o menino, ui, ui, ui. Olha o menino.